Igreja todos os dias são abertas, com vários nomes e crenças, só mudando a cor da vela. Novas doutrinas, manias e formas de pensar, por ideias diferentes, alguns querem se separar, seguindo o mesmo livro que também já foi mexido. Cada um interpreta de um jeito que foi lido. Ninguém se entende, não se dá, desrespeita e não aceita que a religião do vizinho não é a certeza. Falando mal de São Jorge, Allan Kardec e o Alcorão, achando que a crítica será a solução. Eu falo, repito, pra quem quiser entender que criticar o próximo é mais fácil que fazer. Falar mal, tiner nessa tinta. Amanhecerás com a boca cheia de formiga. Eu não moverei uma pá pra prejudicar da plateia meu sorriso. Se destacará a minha cara dentária cínica pra incomodar quem tá atrás, satisfazendo meu ego explícito em busca da paz. Já vi muitos convertidos criticando e cortando, afastando mais o irmão ou deixando lá no canto. Pois saibam que Jesus foi um revolucionário, quebrava tudo, sempre lutando contra o que estava errado. Você não é El Shaddai, não muda era nada com desavença, pois no jogo da maldade quem dá o ás é o capeta. Vendeu a TV, o vídeo disse pra família: a partir de hoje Jesus é nossa vida. Bens materiais você tem que controlar, mas sua liberdade com certeza já não quer tirar. Não adianta me dizer que minha crença está errada, pois eu sei o que pega fogo aí debaixo da sua saia. Não se desvie de Jeová, Alá está com você, Buda te orienta, Krishna sabe o que fazer. Um ateu me disse que Deus não existe. Se ele é quem é, porque a desgraça persiste. Pregue a palavra, mas não se julgue o perfeito. Seja mensageiro, seja verdadeiro. Bendito, bendito.